noite ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Há mais de 50 anos que estou ligado ao mar. Talvez mais ainda, se contar com anos e anos a fazer a travessia do Tejo entre Lisboa e Cacilhas, já que morei na capital e depois aqui estudei e trabalhei durante mais de 4 décadas. Andei no mar durante 4 anos, depois vim para a terra, e numa dessas minhas atividades laborais, a seguir a abril de 74, a inspeção de navios ocupou-me 2 décadas e meia. Habituado a lidar com embarcações, desde as mais pequenas até aos navios petroleiros de grande porte, no verão de 1980, decidi construir eu próprio a minha embarcação. Deste modo, fiz os planos, comprei chapas de contraplacado marítimo, carreguei-as na carrinha e pus-me a caminho da casa dos meus pais, junto ao rio Alva. Aqui tracei as chapas no terraço, construí o cavername, utilizei cola especial e parafusos de latão, e menos de uma semana depois, a embarcação a remos de 2,5 metros estava na água. Fiz as provas de mar, quer dizer, de rio, e tudo bem, flutuava perfeitamente o meu barquinho. Oh, no. O barquinho remava entre o açude dos Moinhos de Alva e o caneiro em Coja. Mas o meu pensamento ia mais além e vi-me descer o Alva até ao Porto da Raiva, onde no passado chegava a barca serrana, que daqui transportava lenha, carqueja e azeite, até Coimbra e Figueira da Foz, no século XIX e nas primeiras décadas do século XX. O modelo desta histórica embarcação de rio pode hoje ser admirada junto a Penacova. Viagem de regresso desde a Figueira da Foz, a barca serrana carregava moios de sal e sardinha. Lá vem a barca serrana, lá vem sardinha boa, lá vem o meu rico amor assentadinho na proa. Nesse tempo, cada moio equivalia a 60 alqueires e cada alqueire a 10 litros. A barca serrana era governada por um arraiz e normalmente eram necessários mais dois ou três barqueiros, conforme as dimensões da barca e da carga transportada. Em princípio do século XX, cada barqueiro ganhava em média 4 a 5 escudos por dia. Para chamar o barqueiro, dizia-se assim: ó da barca! Ó da barca! Ó barqueiro, traz-me a barca, traz-me a barca sem demora. Tenho o meu amor à espera, ele pode ir-se embora. Ó barqueiro, traz-me a barca, vê bem que eu em ti confio. Tenho o meu amor à espera, do lado de lá do rio. Ó barqueiro, traz-me a barca, por favor, pois é ela quem me leva para os braços do meu amor. Ó barqueiro, traz-me a barca, por favor, pois é ela quem me leva para os braços do meu amor. Ó barqueiro, traz-me a barca, que a maré está a vazar, e o meu amor já está triste por não me poder beijar. Ó barqueiro, traz-me a barca, não fiques aí parado, pois o rio corre para o mar e eu para o meu namorado. Ó barqueiro, traz-me a barca, por favor, pois é ela quem me leva para os braços do meu amor. Ó barqueiro, traz-me a barca, por favor, pois é ela quem me leva para os braços do meu amor. Ó barqueiro, traz-me a barca, por favor. A barca serrana podia ir dos 10 aos 22 metros de comprimento, com uma largura até 2 metros e meio, e uma capacidade de carga que chegava a atingir as 12 a 15 toneladas. A proa e a popa tinham as extremidades reviradas. A barca dispunha ainda no mínimo 2 remos, 3 ou 4 varas e ainda um croque, que era uma peça de madeira com ferragem numa das extremidades e que servia para atracar a embarcação ou para afastar do cais. Dos portos fluviais de Mondego destacavam-se a Foz do Dão, o Porto da Raiva, a Azanha do Rio em Penacova e o cais da Portagem em Coimbra. Oh, navegação da barca serrana fazia-se muitas vezes à vela da Foz de Mondego para Montante, vela que era segura por um pequeno cabo chamado escota. Quando o vento era fraco, usavam-se as varas ou ainda os remos. Outro tipo de navegação era a sirga, com as barcas a serem puxadas desde as margens do rio. Desta barca carregada, quase a chegar ao caneiro, folga a escota, vai caçada, toma cuidado, barqueiro. E na volta não há vento, enterra a vara na areia, ou a sirga que tormento, se o leito não é de cheia. A navegação da barca serrana, desde o cais da Portagem em Coimbra até à Foz de Mondego, vários portos existiam. Mencionemos apenas alguns deles: São Martinho, Taveiro, Arzila, Santevarão, Montemor, Ireira, Lares e Figueira da Foz. Chegada à barca à Figueira, no meu sonho a navegação continua mar fora. E o sonho de ao mar voltar, razão de vida primeira, fez-me um dia navegar na barquinha feiticeira. A barquinha feiticeira lá vai pelo mar afora. Ai, me trazem saudades de quem foi embora. Enquanto as ondas da praia me trazem saudades de quem foi embora. Vai a barquinha vogando das ondas por sobre o leito. Leva a bordo o meu amor e deixa saudades dentro do meu peito. Leva a bordo o meu amor e deixa saudades dentro do meu peito. Mar salgado e ladrão, contra ti tenho mil queixas. Quem hás de levar não levas, quem hás de deixar por meu mal não deixas. Quem hás de levar não levas, quem hás de deixar por meu mal não deixas. A barquinha feiticeira lá vai pelo mar afora, enquanto as ondas da praia me trazem saudades de quem foi embora. Enquanto as ondas da praia me trazem saudades de quem foi embora. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.